que não é fácil, amigo. São tantos desafios, conflitos e decepções que querem te fazer parar. Mas não baixe a guarda, meu irmão. Descansa o teu coração. Confia no Senhor teu Deus e o mais Ele fará. Tudo pode mudar, é só acreditar. O milagre está ao seu alcance, é somente crer. Tenha fé, você vai vencer. Tenha fé, você vai chegar. Decepções que querem te fazer parar.